céu da boca dela é cheio de estrela do mar. Vou usar meu telescópio, ei. E o céu da boca dela é cheio de estrela do mar. Foi de submarino, ei. Desliga o celular, vamos ligar nossas células. Transparente, me queima tipo celulose. Vejo tudo por dentro, grandona, sem silicone. Nega, amo sua celulite, mas se tu insiste, vamos fazer um exercício. Vem, que viagem, ela é minha miragem. Se tivesse duas dela, ia viver no homenagem, é. Se tivesse duas dela, ia viver no homenagem, é. Eu, apaixonado pelo vem cá dela. Nem sei se ela gosta do meu vem cá dela. Quero fazer um churra sem falar que é velha. Esse negócio de amor livre te deixou azedo. Seu ex, freguês, amazona. Diferença que você é uma amazona. Guerreira rara dandara, vinda da Amazônia. Sou feiro humano, tenho hormônio do melhor aroma. Na fala sou seco, cê sabe, cê saca. Cê fala, me soca, antes que eu me segue. Soco na sua, não sei nem sequer seu CEP, só que cê é gato, sou cão. Cê é minha rubi, só que cê que me roubou. Pensei em te roubar, só lembrei de seu rabo. Cê me fez um reiki, me senti um reiki. Dominava o rock, ou melhor o rap. Dominava o rock, ou melhor o rap. Não temos relação. Ela rela em mim, eu relo nela. É uma relação. Não temos relação. Ela rela em mim, eu relo nela. É uma relação. Me tira da cela, quero vê-la, acender vela. Sair dessa de toque na tela. Sem te ver eu fico naquela. Se tiver um tempo me liga. Ela faz um chá e vai ler. Eu quero uma rede, um chalé. Um tempo pra nós pode ser. Pra ouvir cê falar o que quiser e eu não vi sua mensagem porque já sabia o que cê ia dizer. Ela disse hot, vai ler. Eu sabia que a chama de cachorro são águas passadas. Eu intenso tipo as chuvas de março. Ela é o último cigarro do maço. Eu acho que é de vidas passadas, mas como a bunda dela encaixa fácil, tipo Lego, eu lego lá, flecha no arco. O vento a favor, acerta o alvo. É jeito, não é força, nem o tamanho do braço. Ela pergunta, dá pra ser? Eu respondo, dá prazer. É, melhor forma de aprender, chegar junto é correr junto. Isso a gente sabe fazer. Acho que a gente sabe viver. O aluguel é uma pena, uma renascença. Fortificar sua crença, fazer umas crianças. Pra ter mais motivo pra escrever. Podemos apagar o passado se você concorda. Deixa que eu levo, só segura a corda. Vamos pensar no futuro, tipo quem arruma a cama quando acorda. Às vezes somos siameses, sem essa de cio, às vezes química. Acho que isso que é amor, né? Sem essa de cio, às vezes parece que somos siameses, química. Acho que isso que é amor, né?